piru tá vindo aí, piru tá vindo aí, piru tá vindo aí. Quer viver a minha vida fazendo sem esforço, se eu quiser ela deixa eu for no osso. Só é uma droga geral que é sentir um gosto. Todo mundo quer andar com cordeão no pescoço. Cuidado pra não se cegar, que fica encarando o sol. Não vai te ajudar, mundo quer ser estrela, mas não tem lugar no sol. Tu é já tá vivendo o ranking, tá tocando. Vem balançar sem enganação, o sonho vou roubar. Piru tá vindo aí.